I'm a kid. Rancho do Cebolinha. Sextou. Ô Thiago, olha o Cebolinha. Sou da maldade. Lápis vida. Hoje é onde, hein? Hoje é onde, hein? Rancho do Cebolinha, meu. Esquecer só ex-mulher. Vem pro cabaré. Vem pro cabaré, filha. Quer esquecer só ex-mulher. Vem pro cabaré. Salve, gata. Vai, bem. Que assim, só tem mulher bacana, o redor tudo as poderosas. É, não tem perreco, nem tem fofoca. Pago minhas contas, eu vou embora. Aves vida! Hoje é onde? Hoje é onde? Esquecer só ex-mulher. Vem pro cabaré. Vem pro cabaré. Sexto. Sexto é sexta-feira. Vem pra Cebolinha. Só vai voltar terça-feira. Vai. Aves vida. Esquecer tua ex-mulher é o melhor lugar pra esquecer tua ex-mulher. Sexto, anjo no sinal, hein, bem? André Cibis, o mural de Ibicoana. Sou na maldade.